enviaste a Moisés duas trombetas de prata para a convocação do teu povo. Nos guias com tua luz. Quando suarem, nos uniremos à porta da tenda, te adoraremos. Trombeta soando, a terra escuta o teu chamado, com corações rendidos em unidade somos teus. Levanta-te, Senhor, discípulos e inimigos em nossa jornada. Teu povo vai marchar. A nuvem se levantou do tabernáculo a nos guiar. Partimos do deserto em busca do teu lugar. Moisés clama, levanta-te, Senhor. E a arca avança, nos dando proteção. Trombeta soando, a terra escuta o teu chamado. Com corações rendidos em unidade somos teus. Levanta-te, Senhor, discípulos e inimigos em nossa jornada. Teu povo vai marchar. Quando a luta se erguer, com as trombetas vamos vencer. Nos momentos de alegria e dor, teus sacrifícios são nosso clamor. Nós te buscamos, nossa esperança. Com fé, seguimos na confiança. Chamado com corações rendidos em unidade somos teus. Levanta-te, Senhor, discípulos e inimigos em nossa jornada.